Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita alegria e gratidão ao Senhor que nós vamos compartilhar mais um capítulo da Palavra do Senhor, capítulo 16 de 1 Samuel. Capítulo 16 de 1 Samuel. Hoje é um dia que eu estou especialmente grato ao Senhor e alegre, apesar de todas as limitações, físicas que a diabetes tem provocado e algumas outras questões. O Senhor tem dado graça e ontem, a resposta à devocional de ontem à noite, que foi ouvida ontem ainda, na madrugada por muitos, à noite, na madrugada e durante esse dia, foi a maior dos 5 anos. É claro que quando nós começamos, o número para quem enviávamos era um número pequeno. Então, temos a exata percepção disso. E hoje um número maior. Então, quanto maior o número de pessoas para quem você envia, maior probabilidade de esse número ser superado. Temos que lembrar que não estamos fazendo uma devocional com músicas e outras questões que poderiam ser mais atrativas, e estamos ficando só e exclusivamente com o capítulo da Palavra do Senhor, a leitura do capítulo, a nota de rodapé, muitas vezes, e uma palavra pastoral. Por que isso? Porque cremos no poder da palavra do Senhor. E tenho certeza, essa é a nossa fé, é a certeza de coisas que não estamos vendo, mas sabemos que está acontecendo, que pelo menos 25% de tudo que tem sido compartilhado nesses 5 anos tem caído em terra fértil, ou seja, em corações abertos para Deus, e esses corações que se abrem para Deus podem tomar uma decisão e se converter, podem, já convertidos, tomarem a decisão da sua pública profissão de fé, o seu batismo, consolidarem o seu novo nascimento, serem santificados e preparando-se para exercer seu ministério, serem batizados no Espírito Santo, cumprirem a grande comissão e prepararem-se mesmo para a volta de Jesus. Então, eu louvo especialmente a Deus por esse retorno dos irmãos. Já disse umas 100 vezes e vou dizer de novo: o número por si não resolve nada. O que resolve é que a Bíblia me diz que a semente da palavra é lançada e uma parte dela, cerca de um quarto dela, o diabo rouba imediatamente. Mais 25%, aproximadamente, claro que ali é uma parábola que Jesus está contando, uma história e uma. Mas, na verdade, um conteúdo que ele tenta nos apresentar. E aproximadamente 25% cai num solo que não vinga de jeito nenhum. Não é que o diabo rouba, é que o solo, ou seja, o coração da própria pessoa, não deixa vingar a palavra, mas 20%, 20, 25% aproximadamente devem cair em corações que abrigam a palavra, acolhem a palavra, mas depois as seduções do mundo. E na verdade, se o mundo seduz, é porque alguém se deixou seduzir, né? O mundo não seduz sozinho. Aí teríamos que entrar na compreensão da voz ativa, voz passiva, mas não é o caso agora. O fato é que somente 25% cai em solo fértil, aproximadamente, então, segundo a parábola do semeador. Então, eu estou focado nisso. E focado nisso, junto com outras pessoas que estão orando, junto com outras pessoas que estão divulgando para amigos, eu continuo a convidar você para orar por esse trabalho, a convidar outras pessoas para ouvirem o Santidade Bíblica, se inscreverem. Se quiser passar para nós fazemos o contato. Se a pessoa aceitar, você mesmo já passa o número, ela liga para nós. E há pessoas que têm nos sustentado nesses 5 anos, e nós louvamos a Deus por esse projeto que já ultrapassou metade da Bíblia, e por isso hoje eu estou muito feliz. Muito feliz porque sei que maior o número de ouvintes da palavra, maior probabilidade de encontrar um solo fértil, porque caindo em solo fértil, quando é um coração que se quebranta diante da palavra do Senhor, isso é multiplicado ao longo da vida dele ou dela, a 30, 60 e a 100 por 1. É uma coisa extraordinária, por isso o Evangelho tem esse poder, a palavra do Senhor tem esse poder. Esse é um motivo da minha grande alegria hoje. Um outro motivo de grande alegria é que nós vamos começar a falar de Davi nesse capítulo. Davi é ungido rei de Israel. Ainda Saul vai ficar no posto de rei, mas o Espírito do Senhor saiu dele. E no capítulo anterior nós vimos ontem, e o Espírito do Senhor sai dele, e Deus então agora vai estabelecer aquele que ele ungiu. E Davi é o homem segundo o coração de Deus, também aponta diretamente para o Messias, Jesus Cristo, que é chamado filho de Davi, ao mesmo tempo Senhor de Davi, como diz o Salmo 110. E tudo isso vai alegrando o nosso coração. Alegrando o nosso coração também, porque o capítulo 16 marca aí a metade do livro, né? São 31 capítulos, então até o 15 não tínhamos chegado exatamente na metade, nós não fazemos leitura de metade de um capítulo. Agora no 16 a gente ultrapassa essa fronteira e com a graça e permissão de Deus. Esperamos até o final de março, estar bem próximo do fim ou concluir, se não houver nenhuma outra situação, concluir o livro de 1 Samuel. Então, são muitos motivos para agradecer ao Senhor, agradecer aos irmãos e solicitar sua oração, sua divulgação. E sua oferta também, nós fazemos isso geralmente uma vez por mês, passando no Pix, porque a palavra do Senhor não é para ser barganhada de modo algum. Uma vez por mês só, apontamos ali, porque dependemos totalmente dessa oferta, ou da igreja, para quem trabalhamos, ou das igrejas em geral, de outros irmãos e irmãs, ou seja, convidamos você a fazer parte desse projeto e que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor. Muito bem, eu leio agora para vocês a devocional que nos foi enviada e logo em seguida a unção de Davi, o grande ponto a ser destacado nesse capítulo 16 é a unção de Davi e a lição que essa unção nos dá de que o ser humano vê a aparência, mas Deus conhece o coração das pessoas. O Everson nos mandou essa mensagem. Irmão Everson, meu primo e a equipe que ele motiva, são quatro pessoas lá, nos mandaram essa mensagem. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. O amor de Deus é maior do que qualquer definição. O poeta tentou descrever o amor de Deus em palavras e não conseguiu. Quem chegou mais perto, irmãos e irmãs, e conseguiu retratar a grandeza do amor de Deus foi o apóstolo Paulo no hino que ele nos deixou lá em Coríntios, né? Uma obra indescritível. Dando prosseguimento aqui, então compôs o seguinte poema: ainda que todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem pena e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus. Ele nos abençoou e nós o abençoamos, abençoamos a equipe, abençoamos todos os irmãos e irmãs que nos ouvem. Essa palavra é do pastor Antônio Júnior. E eu quero dizer, não esqueça do texto de Coríntios, porque ali nós temos uma definição na Sagrada Escritura do que representa o amor de Deus, e aí é a melhor definição de todas as tentativas ao longo da história. Aleluia! Vamos ler o capítulo 16, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler o primeiro versículo e vou fazer só uma leitura de rodapé, só para aquele que está chegando na fé saber onde nasceu Davi, qual é a cidade, em que medida isso aponta para Jesus, alguns aspectos exegéticos também que interessam mais a pastores, pastoras, mas rapidamente voltamos para o texto e destacamos isso. O homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. E escolheu um homem segundo o seu coração para reinar. Versículo 1: Davi é ungido rei de Israel. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul? Em algumas versões, consolando Saul, quando eu próprio rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Ishai, em hebraico. Em português, Jessé, de Betlehem. Em português, Belém, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Então vamos ver aí o rodapé rapidamente. Essa exortação de Deus a Samuel, seu profeta, ocorreu cerca de 1025 antes de Cristo. Agora o Senhor é quem escolherá um rei para Israel, e esse rei já está entre os filhos de Jessé, pré-anunciando a vinda do grande rei, o Messias, seu filho Jesus Cristo. Belém ficava a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. bem pertinho, né, irmãos? Às vezes a gente está acostumado com outro contexto, mesmo aqui no país, no Brasil, as distâncias, mas Belém, a cidade de Belém, ficava 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, e era também conhecida na antiguidade por Efrata ou Efratá, conforme Gênesis 48, 7. Mais tarde seria renomeada, passou a se chamar Cidade de Davi, Lucas 2, 4, e seria também conhecida como a cidade natal de Jesus Cristo, Miqueias 5, 2, Mateus 2, 1, Lucas 2, 4 a 7. Queridos, agora uma questão mais exegética. A ordem cronológica dos eventos históricos, ainda que esteja alterada em diversos manuscritos hebraicos e gregos, que há vários manuscritos, tá bom? E aí as Bíblias vão escolhendo quais manuscritos vão seguir para fazer a tradução e escolher para a interpretação do texto. Não afeta de modo algum, ainda que haja diversos manuscritos, não afeta de modo algum a inspiração divina e a fidelidade das Escrituras. A ordem dos acontecimentos vai do capítulo 1, 1 ao capítulo 15, 35. Esse é um bloco. Em seguida, capítulo 17, 12 a 15, e volta para o 16, de 1 a 13, e avança para o 17, de 1 a 11, e 16, 58, e vai até o 16, 14 a 23. Perceba que tem aí uma diferença nos documentos, mas não afeta em nada a inspiração. Do capítulo 18 em diante, a cronologia corresponde praticamente à ordem dos fatos. Mais interessante ainda é que, segundo o próprio texto bíblico e outros documentos arqueológicos, o episódio do capítulo 28, de 7 a 25, foi escrito por um gentil, servo de Saul, transformando-se assim numa crônica sobre o reino que entrou para o cânon sagrado da Bíblia. As recentes publicações científicas sobre os conhecidos rolos do Mar Morto, um século atrás, tá, revelam outro texto hebraico original, com uma redação mais popular. E tudo indica que a famosa Septuaginta, tradução do hebraico para o grego, tá bem? A mais antiga e notável tradução grega do Antigo Testamento é uma tradução desse original, que foi achado lá nos rolos do Mar Morto, tá bem? Século 20. Uma espécie de versão na linguagem de hoje, da época, e não do consagrado texto hebraico chamado de massorético. Contudo, os capítulos 17 e 18 de 1 Samuel, na Septuaginta, omitem o capítulo 17, de 12 a 31 e até 41, o 48b, o 50, o 55 e o 58 versículos, né? O capítulo 18, de 1 a 5, capítulo 10, de 11 a 17, o capítulo 11, 17 a 19 e 26 a 30. Percebam que aqui dá um trabalhinho para os exegetas, deu um trabalhinho e continua dando para você chegar à unidade literária, né? A compreensão clara do texto no contexto, e tudo mais, que foram resgatados. Isso tudo que eu mencionei foi resgatado por essa tradução da Bíblia King James, atualizada, que eu estou utilizando, a KJA. A partir dessa vasta quantidade de manuscritos bíblicos originais, mais antigos e fiéis à disposição dos exegetas. Quem trabalha com isso é exegese, tá? Um campo da teologia em todo o mundo, e depois da descoberta e análise dos rolos do Mar Morto. Ok, tá está informado. Depois você só abaixa aí no seu celular ou abra sua Bíblia, se você tem a BKJA. E se você não tem, baixe no seu celular. E aí depois confira versículo a versículo. Se você é um exegeta, você já está fazendo isso. E tem bastante material para trabalhar. Voltemos para o versículo 2 e para aquele ensinamento que esse capítulo vai nos dar. Tá bom? Já exortou a Samuel, para de consolar, para de prantear. Saul que está chorando, meu espírito saiu dele. Queridos, isso é terrível, que nós vimos no capítulo de ontem, no dia de maior escuta de 5 anos. E eu fico mais impressionado porque é um capítulo que trata com dureza, com firmeza. O Espírito do Senhor saiu dele, ficou com o cargo de rei, mas já não tinha o Espírito do Senhor. Voltando, versículo 2. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Ele está falando da casa de Jessé, né? Saul saberá, com certeza, e mandará matar-me. Contudo, Iavé o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu, pessoalmente, te indicarei o que deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Essa escolha foi não só para. Essa escolha não foi para agradar o povo de Israel. É Deus escolhendo mesmo o rei segundo o seu coração que vai apontar para Jesus Cristo, o Messias. Versículo 4. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz, venho oferecer um holocausto a Iavé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé. Antes de fazer a oferta, olha, há uma necessidade de consagração. Se não vira cerimônia puramente vazia, né? Uma liturgia sem a presença de Deus, né? Precisamos nos consagrar ao Senhor. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliav. Para quem quer saber a pronúncia, é com o som de V, de vaso, tá bem? Eliav. Em português nós falamos Eliabe, com som de B no final. Então, assim que ele colocou os olhos em Eliav, ou Eliabe, disse consigo: deve ser esse homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Iavé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência. Está aqui o ensinamento. Não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Glória a Deus. Depois Jessé chamou Avinadav, também com som de V, de vaso, tá bom? Em hebraico, Avinadav. Em português, a mesma terminação, a mesma transposição do som de V para o som de B, para quem interessa, né? Se interessa por isso. Então, depois de Jessé chamar Avinadav, ou Abinadab, e o levou à presença de Samuel, mas Samuel disse: também não foi esse que Iavé escolheu. Então Jessé fez passar Shamá, ou Samá, porém Samuel declarou: também esse não foi o que Iavé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. número de completude, né? Sete. Seus sete filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes Iavé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: esses são todos os teus filhos? São todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. Iavé afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. O Senhor falou com Samuel: é ele, é esse que eu conheço o coração e que eu escolho para rei Israel. Glória a Deus pela escolha de Davi. Não foi inerrante, errou também, pecou, mas é um homem segundo o coração de Deus. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o mais bonito aqui, o espírito de Iavé assenhorou-se de David, ou, como nós falamos, Davi. E Samuel retornou para Ramá. Olha que beleza isso aqui, irmãos. A partir da unção, na presença da família, o Espírito do Senhor assenhorou-se de Davi. O Espírito do Senhor saiu de Saul, deixou Saul, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A partir daqui, ele já é o rei escolhido de Deus, separado por Deus, e agora Saul vai ficar só com o cargo, mas não tem a graça, não tem a glória do Senhor, não tem o Espírito do Senhor. Louvado seja o Senhor, que não olha para a aparência, mas olha para o coração. Bom, uma vez que tenha saído, irmãos, o Espírito do Senhor da vida de Saul, ele andava atormentado. E segundo a teologia hebraica, que você vai perceber no Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, mesmo para nós cristãos, o diabo não passa de um serviçal na cozinha de Deus. Essa frase não é minha, é de um avivalista do século XIX. Ele não passa de um serviçal. Então não cabe uma teologia, uma postura nossa, traduzindo, não cabe uma postura que coloca Satanás em pé de igualdade com Deus, de modo algum. Na batalha espiritual não há esse pé de igualdade, não há essa semelhança de poder, não há equiparação de poder. Deus é senhor de tudo e o diabo não passa de um serviçal. Isso para o povo hebreu é muito claro, tanto que você não vê algumas coisas assim que nós vimos no século XX, onde se deu muita ênfase no final do século XX, mas um pouquinho antes também, no pós-guerra. Na batalha espiritual, muita literatura que dava um status muito grande para o diabo. Irmãos, se nós tomarmos se o Senhor nos ungir, e se ele nos revestir, e nós andarmos com ele, e nós tomarmos posse da autoridade que ele nos concede, não tem para diabo, não. Não tem para diabo. É mais fácil que nós venhamos a errar pelo ídolo que eu falo que é o mais perigoso, que é a minha própria natureza, a sua própria natureza. Ah, mas o mundo seduz se você deixar seduzir. Ah, mas e o diabo? O diabo vai fazer aquilo que você der brecha para ele fazer, porque ele não passa de um serviçal na cozinha de Deus, usando a mesma frase, e muitas vezes, segundo a compreensão judaica, até hoje, segundo o rabinato, de Israel, o diabo é um um agente na mão de Deus. Vou falar de novo, ele é um instrumento na mão de Deus. Deus permite que esse anjo maligno atormente as pessoas, tente as pessoas, como Jesus sofreu a tentação lá em Mateus 4, Lucas 4. Deus permite isso para nós vencermos Satanás e tomarmos posse da autoridade que Deus nos dá. Então, não coloque em pé de igualdade. Não coloque a situação como se Deus e o diabo tivessem a mesma força, como se Deus e o diabo pudessem duelar em condições de igualdade. Não, Deus é o Senhor. E o diabo só faz aquilo que nós deixamos ele fazer, desde o pecado original até o final. Mesmo na manifestação do anticristo, só vai fazer o que a igreja vacilar. A igreja que não tiver óleo, o irmão que não tiver óleo, as cinco virgens que têm óleo vão entrar com o noivo para a glória eterna. A igreja que não tem óleo, o irmão que não tem óleo, a irmã que não tem óleo, vai perecer por falta de óleo do Espírito. Não é porque o diabo está fazendo alguma coisa extraordinária, não. Ele vai fazer uma série de coisas que Deus permite e já está fazendo muitas coisas ao longo da história. Ele já fez muitas coisas, como disse, desde o início da Bíblia. Mas é porque nós abrimos mão do poder de Deus. Então, é muito bonito observar essa realidade. E agora, a parte final do capítulo é o seguinte. Saul deu brecha, desobedeceu, e agora o Espírito do Senhor não está com ele. O Espírito do Senhor está com Davi. E porque o Espírito do Senhor não está com ele, ele tem o cargo, ele tem o reinado sobre Israel, ele tem o poder político, mas ele não tem a presença de Deus e passa a ser atormentado pelo Espírito maligno, que então é utilizado por Deus justamente para mostrar que ele desobedeceu e está perecendo por causa disso, saiu da presença de Deus. Tomemos conta, irmãos, das nossas vidas. Eu sou o primeiro. Antes de falar para você, primeiro eu. Tem que tomar conta. E quando aconteceram erros na minha vida, nesses 40 anos de conversão, aconteceram porque, literalmente, não foi o diabo, não foi o mundo, fui eu que dei brecha. Aí, coisas naturais surgem, o mundo seduz aqui, o diabo ciranda ali, mas é porque você deu a brecha, é porque eu dei a brecha. Se eu não der a brecha, e o Espírito do Senhor estiver em nós, nós vamos prevalecer. Isso é muito importante, viu? Porque ainda há muita gente que fica achando que na batalha espiritual o diabo tem um poder assim espetacular e o mundo também é capaz de seduzir. Não, vai fazer isso com quem não tiver óleo na lamparina, com quem não tiver na presença do Espírito do Senhor. Bom, Saul perdeu essa presença do Espírito do Senhor e ficava atormentado, porque o próprio Senhor permitia que ele ficasse atormentado, e nessa ocasião ele permitiu que Saul ficasse atormentado para chamar um alívio, para pedir um alívio, até que ele pede esse alívio, há uma sugestão de que alguém venha tocar a harpa. E quando Davi veio para tocar a harpa, então o espírito de Saul era aliviado dessa tribulação. E aí Davi já vai entrando na cena, cai na graça de Saul num primeiro momento e vai entrando na cena do reinado de Israel. Vamos ler agora, tendo já comentado, é só ler. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, ponto. Ou vírgula na sua Bíblia. E um espírito maligno, vindo da parte de Yahvé, o Senhor, veja bem, um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Está vindo de onde, irmão, irmã? Está vindo de Deus esse espírito. Ele é um instrumento, ele é um serviçal. Ele faz o que Deus manda fazer. Portanto, que o nosso soberano ordene que esse teu servo, esses teus servos, busquem um homem que saiba dedilhar a harpa. E quando o mau espírito, vindo da parte de Deus, de novo, se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então Saul ordenou a seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o Belemita. Pastor, o que é isso, Belemita? É, oriundo de Belém, tá bom? O Belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem, é de bela aparência e Yahvé está com ele. Olha que coisa linda, Yahvé está com ele. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com essa convocação: manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi chegou à presença de Saul, por quê? Porque ele mandou, né, irmãos? Para a alimentação do rapaz durante o caminho e também para chegar com uma espécie de um presente, uma reverência diante do rei, né? Muito bem. Davi chegou à presença de Saul e se pôs a seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele. Olha aí, ele entrando na história do reinado de Israel. Saul sentiu grande afeição por ele e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal porque conquistou a minha admiração. Quando Saul estava perturbado, ele pedia para Davi tocava, acabava a perturbação. E Deus usou essa situação para fazer com que ele caísse na graça de Saul e fosse inserido ali no contexto do que veio a ser o reinado de Israel, primeiro com Saul e depois com Davi. Já avisou o pai: Davi ficará a meu serviço pessoal porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o Espírito mandado por Deus, eu vou ler novamente. Assim, todas as vezes que o Espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Porque o Espírito do Senhor em Davi, e no tocar do instrumento, através da vida de Davi, que tinha o Espírito do Senhor, fazia com que o anjo, o espírito mal, também mandado pelo Senhor, se afastasse, porque o Espírito do Senhor é maior do que qualquer outro. E aí ele se acalmava, o espírito mau se afastava dele e deixava-o em paz. Prestem muita atenção nesse capítulo, porque até o mal permitido é um instrumento de Deus para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso amadurecimento, para essas provações, lutas, tribulações. Não é que Deus está fazendo, mas às vezes permitindo situações que podem colaborar para o seu crescimento integral. Então, atenção a isso. Primeiro, Davi é ungido rei de Israel, glória a Deus. Ele olhou, o Senhor olhou o coração e não a aparência. Segundo, Davi tem o Espírito do Senhor e é convocado por Saul, que está em perturbação. Porque um espírito mandado por Deus, um espírito mandado por Deus o atormentava. Olha a hierarquia das coisas. E terceiro, quando o Espírito do Senhor, através de Davi tocando a harpa, ministrava, enquanto ele ministrava, o espírito perturbador saía de Saul e se afastava dele e ele ficava em paz. Que Deus opere isso conosco, que cada um de nós seja ungido pelo Senhor, segundo o propósito que ele tem para cada um. Lembrando o que eu disse, Deus nos fez reino e sacerdócio para Deus. Nós somos parte do reino de Deus e somos parte do sacerdócio do Deus eterno. Aleluia. Em primeiro lugar, sejamos ungidos pelo Senhor. Não seja só um cerimonialismo a nossa vida. Aliás, cerimonialismo por cerimonialismo, você pode ficar com qualquer um, né? Se for só cerimônia, é muito chato. Que o Espírito do Senhor venha sobre nós e nos inunde da sua glória, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua presença. Cheios da presença do Senhor, que sejamos convocados por Deus para o exercício do ministério. No caso aqui, Davi é convocado para o ministério de tocar harpas e depois virou escudeiro de Saul. Bom, o seu ministério, Deus vai mostrar a você. Qual é o seu ministério? Então, em segundo lugar, que o Senhor te mostre qual é o seu ministério e te convoque para esse ministério e você exercite esse ministério cheio do Espírito do Senhor. E terceiro, que ao exercer o seu ministério, você possa retirar, ser um instrumento para Deus retirar de perto das pessoas aquilo que as perturba. Que elas sejam cheias da paz do Senhor, do amor do Senhor, da alegria, da bondade, da benignidade, da temperança, do domínio próprio. Então, que Deus nos inunde e agora nós vamos começar a mergulhar no reinado de Israel, de Davi, que isso seja um exemplo para as nossas vidas. Deus abençoe irmãos, irmãs, e nós permaneçamos na presença dele para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consagração, a unção, a capacitação, a missão, que o Espírito do Senhor tem para nós, seja cada vez mais pujante. E sendo assim, nós possamos, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, retirar a perturbação de um mundo sem Deus ou tomado por um espírito contra Deus, anticristão. E que o mundo conheça cada vez mais um mundo cristão, que não é um mundo de ódio, mas é um mundo de amor. Que a graça, o amor, a unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e para sempre. Amém.